aproximação à guarda pista livre, 5899. Guarda. 3891 no solo 03, direita, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 3891. Completa aproximação, torre na 895. Obrigado, até mais. Tá. Gol no 805, centro Recife no 2085, no 2545. Positivo, 1-2-685, 2545, gol no 805, obrigado, bom serviço. Gol no 896, desce para 2000 pés, que negar na 0 na 7, reporta estabilizado no ILS, que se rida pista na 0. Desce para 2017, vai reportar estabilizado, gol no 896. 344, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Boa noite. Positivo. Para o táxi Tupã 3152 com 107 a bordo, 2 horas na sala. Observe o azul, após o azul, livre táxi até o ponto de espera via Índia. Reporte pronto, ajuste no 097. Após o azul, prossegue para o ponto de espera via Índia, com 5899, solo 05, direita, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Cruzado, táxi Alfa, reporte antes da Juliette, até 5899. Trip 5344, livre pouso, pista no 0, no 20 graus, meia dúzia, o ajuste no 097. Cruz após o trip 5344. Salvador, TAM 3891 na Alfa, para ingresso na Juliette. 3891, após a aeronave da TAM, agora à sua frente, Juliette, portão 8. Frente Juliette para o 08, 3891. Confirmando para o trip, livre pouso 120 com meia dúzia, o ajuste no 097. Autorizado, pouso 5344. Web, Juliette, portão 10. Juliette, portão no 0, objeto 5899, bom dia. Alinhar e manter. 344 ao 08, direita, táxi Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3. Zono 52 tem livre decolagem, pistão no 0, no 30 graus, 8 nós, o ajuste no 0, no 7. Decolagem, pistão no 0, bota ali no 52. ILS, gol no 896. Gol no 896, dando a completa aproximação, torre no 895. 895, até já. Torre 5344, a gente pode ir pela direte? Para o Pátio 3? Afirmativo. Firme. Direte. Torre Salvador, gol no 896, boa noite, estabilizado ILS, baixado e travado. No 896, livre pouso, piso no 0, no 20 graus, 7 nós. Livre pouso, gol no 896. No 52 aos 10, controle no 208, boa viagem. 208, boa noite, senhor. 896, confirmando, livre pouso no 20 graus, 7 nós, ajuste no 097. Livre pouso, gol no 896. Boa noite, Celta 3, ONA 52, decolado, cruzando 2 e 300. Celta 3, ONA 52, contato radar, sua vara nível 330, sai da PUC. 2-3-0, assim que possível, Aracaju. Aguarde. A 3152, Aracaju, da presente. Aracaju, muito obrigado. 3152. Sete no quatro, Aracaju, autorizado nível 230 via Golfo 677. Pistão 0, curva esquerda na Fu Caracaju. Controle 1208, transponda 5042. Zona 794. Da Bote, portão 2, chame pronto. 896, solo 14, livre à direita, táxi Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette 04, gol no 896. É o 3152 retornando? Obrigado. Quais são as frequências de tempo? 12685, a primária, a secundária no 2545. 746 da web, acione identificação, ajuste na 0-17 em Salvador, desça para o nível 050, autorizado e chegada a mais. 750, autorizado da presente etapa. Autorizado, chama o táxi no 714. 4, limitar com a sua direita, ponto de espera, reporte pronto. Limitar com a sua resposta pronto, espera com a sua. Quatro alinhar e decolar. 120 graus, 79. Linha 746, desça para 2000 pés, que negaram 07. Reporta estabilizado em LS, que se rida, pistola 0. Gente, desça 2000 pés, 1097 e LSX Web, minha sétima campeã. Autorizado Maceió 350 para o ex 58, pista no zero, curva à esquerda, saída PUC Aracaju, controle 1208, transponda 5050. Decola 31 no controle 1208, boa viagem. 1208, obrigado. Salvador, agora no 794, bom dia. Bom, no 794, bom dia, contato radar, se vai para o nível 230, na saída PUC. PUC 230, bom, no 794. Boa noite, 9h30, pois boa noite com a Antônio Charles para a João Pessoa, 3h30. Oito, 9h30, chamou? João Antigo, João Pessoa, 330, Charles. 37, copio, aguardo 330. Salvador, João Pessoa, 370, pelo IC58. Pista 9-0, curva esquerda na PUCA, transição Aracaju, controle 1208, transponda 5052. 370, serviço 58, decola 1-0, curva esquerda, PUCA Caju. 1208 ao controle, 5052 ao transponder 1896. Correto, no 896, portão 4, chame pronto.